8 desça para 2010, ajuste 1016, reporte estabilizado na DF. Boa noite, 16, desce 2000, ajuste 1016, reportagem estável no ILS. 3520 estabilizado. 3520, complete LS, chame a torre, 1862. 3520. Salvador, boa noite. Bom dia, tá 3520. 3520, check train do fuso. O vento é calmo. Tá baixado de secado, com vento calmo. Nível pouso, obrigado. 0, solo aos 42, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 4, na minha escuta. Alfa, Juliette, portão 4, na minha escuta. estável no ELF, Gol 9816, avistando. 816 agora com a torre, 1862, bom pulo. A torre, 1186, graças. Torre Salvador, bom dia, Gol 9816. Boa noite no meia, tráfego avistado, ajuste no 0 no meia, check trem. Baixar travado, ajustado no 0 no meia, Gol 98 no meia. Gol 98, 1 no meia, tem pouso autorizado, pista no 0, vento calmo, senhor. Livro pouso na 1 no 0, Gol 98 no meia. Noite no meio no solo aos 49, libera a pista da próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 05 nesta frequência, Gol noite no meio. Primeira direita, Alfa Juliette, pro 05, obrigado. operador, bom dia, Azul 4446. Bom dia, Azul 4446, identifique, chegada Mari, desça via para 2000 pés, ajuste no 015, reporte localizador estabilizado, está autorizado LS. Envia até 2015, chama LS, passa para a via. 8147? Prossiga, senhor. Por gentileza, tá meio cedo, mas se possível a saída prevista? Eu ainda não tenho o seu plano, confira o destino e primeiro via. 86 com Fred Leão, sistema é tua em Salvador, frequência no 8612. 86, boa noite, cara. Eu não copiei, eu vi a Cruz do Lupão? 36, não é certeza também. Deixa eu chegar aqui que eu te falo. Ok, só um minuto. Sérgio, me escuta? Sempre. Noite no 7, aerovia Prisoluno 0, bridge Prisoluno 6, direto BHZ, depois Trive, a subida provável da El, Leda Bridge, senhor. Estou ativo da El, Leda Bridge, está aguardando. Estou vendo.